já não fala mais de amor. A gente já não se dá mais tão bem como antes. Tudo mudou. Eu não posso mais concordar com seus caprichos e me amarrar a um compromisso que não vai levar. Se já não dá mais, não vamos brigar. Isso é Lucas Rocha. A gente já não fala mais de amor. A gente já não se dá mais tão bem como antes. Tudo mudou. Eu não posso mais concordar com seus caprichos e me amarrar a um compromisso que não vai levar a nenhum lugar. Oh, oh, oh, oh. E deixe-me ir para onde eu quiser. Vou pra Castanha. E deixe-me ir para onde eu quiser. Prefiro ficar só e do que sofrer junto a você. Se já não dá mais, não vamos brigar. Castanhal, cidade modelo do estado do Pará. Em nome de Aladim Produções.